Nossa Senhora, quem diria nada, justiça do homem atua na quebrada. Mas o malandro que vai pra igreja, quase morre de quebrada na sexta-feira. Deixa de lado, se liga, deixa quieto, mais uma mãe, solteira, aborta o feto. O mundo, um frevo lá no fundo, ninguém tá nem aí, cheque sem fundo. Bebida importada, cerveja na alta, whisky on the rocks, do rádio beatbox. Mais um malandro que mete os ferros, só anda trepado, nasce tão ferro. Ninguém mete as caras, maluco escancarado. Torava só as donas, mas nova tarado. Deixa quieto, de rocha eu tô calmo. Te vejo seu futuro, embaixo a sete palmos. Pergunto e daí, me olhando de lado eu dou ideia, chega aí. Te devo alguma coisa, a gente se conhece, não. Para de me olhar, chega mais pra lá. Não te devo nem satisfação, maluco vai encarar. Mexa comigo não, respeita esse irmão. Vou te dar só uma ideia, no inferno tem cão. Maluco escancarado, com uma do lado. Não gostou da ideia, ficou safado. Virou as costas e saiu, ele entendeu. Se foram pra morrer, antes ele do que eu. Junto com meus irmãos, curtindo um som bandido. Na minha área é assim, no rap que eu ligo. Pirata FM, só rola som porrada. Não escuto essas outras porcarias, tá com nada. Lembrança daquele maluco comédia. Só pensa em si próprio, não faz uma média. Matou mais um irmão, por causa de um oitão. Tô entalado com esse cara, não tem jeito não. Se pisa no meu calo, ele vai ver de qual é. Não mexo nenhum dedo, malandragem tá de pé. Responde ao meu comando, na minha área eu mando. De longe eu só vejo o regaço, faz o pano. Sempre assim, do mesmo jeito. Quem não bota fé, então mete os peito. Aqui podia se chamar Torre de Babel, ninguém se entende. Olha lá, é aquele maluco novamente. Rola um papo que estupou crianças inocentes. Será que a vida pra ele não tem sentido nenhum? Traiu seu próprio irmão, sem motivo algum. Ele não liga pra nenhuma, não tá nem aí. Em sua pequena trajetória a casa vai cair. O côncavo e o convexo em meio à multidão. O bem e o mal se dividem na mira de um oitão. Espera aí, o que que tá acontecendo? Pude só aquele carro, o bandido tá vendo. Não sou vidente, mas alguma coisa vai acontecer. Vou esperar pra ver. Sorte. Se diz o cara e vê de perto a própria morte. Um pai de família segura, vai se vingar. O que tu fez com a minha filha, agora tu vai pagar. É meio a gritos de perdão, não faça isso não. Dizem que era doente da ideia, meu irmão. Dizem que a profecia estava se realizando. Dizem que era Jesus Cristo se crucificando. A gente assistia tudo que acontecia. Um ferro na ideia, ele pede estia. Pelo amor de Deus, não faça isso não. O seu último desejo, uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Povo de Deus.